tudo no CD dos homens sem coração. E essa é nossa. Sofre daí que eu canto daqui, Jotinha. Paredão James faquear. Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber, Jotinha. A rocha, rocha, que pode suplementar. A rocha, Jotinha, a rocha, vai, vai. Portal do Arrocha. O amor que era verdadeiro, o que você sentia por mim, que a nossa história não teria fim, e eu acreditei. Na verdade só mentiu pra mim. Lindas. Me iludiu, feriu meu coração. Me dei de cara com a solidão. Eu só me machuquei. Marcelo Ezequiel. Saí de casa, entrei no bar, sentei à mesa, meti um uísque na cerveja e tomei sozinho. Obrigado, meu amor. Em cada gole eu me dava minha tristeza. Quando olhei em outra mesa, o Diogo Dourado, ela estava ali. Como é que é? Como é que é, Feira? E sendo... E me olhou sorrindo, nem sequer notou o sofrimento meu. Os meus beijos, ela diz, e meu desejo pra você foi tudo normal, já me esqueceu. A rocha, a rocha, a mãozinha, a rocha, a mãozinha. Outra! Os homens sem coração é assim. Que machuque, é nóis. E é como? Sucesso, composição, Naldinho, Bruno Lima. Estourado. Arregue Pimenta, Bolezão de Cachorro. Saí de casa, entrei no bar, sentei à mesa, pedi um uísque na cerveja e tomei sozinho. Canta, meus amores. E cada gole eu me dava minha tristeza. Quando olhei em outra mesa, me mata de orgulho, Feira de Santana! Só vocês, só vocês! E sendo... Quem soltou? E me olhou sorrindo, nem sequer notou o sofrimento meu. Os meus beijos, meus desejos pra você foi tudo normal, já me esqueceu. E sendo amada, e me olhou sorrindo, nem sequer notou o sofrimento meu. Os meus beijos, meu desejo pra você foi tudo normal, já me esqueceu.